Kami telah menunjuk Jumat mencari Bawah itu negara negeri derecha a la izquierda, hacemos, y al revés a la derecha de nuevo atrás. Ya que el visto sería el número 2 para Ponce, que allí espera a una hora. Autoridade 0, versão 1 ao 3 atrás.

ponto do... A embolização na curva autorizada ali, mas eu não já.

128, decimal 8, corrigindo 126, decimal 8. 4 por 1. Tá bom, nós vamos lá. Para 3, desça na torre 118 do Kennedy. Yeah, Brasil, vem a 200 graus, 36 mais, utilizado por José. Obrigado por José. Eu 0, vista para 3, vista 1, 0, 1, 3. Com 0 graus. 17 no norte, 308. 308. Controle azul 279 na sua. Azul 279, contato na banha decolagem, já faz 320 viação 1 no São Paulo. O azul 279 está em condições visuais, pode aprovar. Então, vou. 279 após 2010.